puta, eu vou contar para vocês uma história muito triste, a história de Maria Inês. Era casado com o Antônio de Moringa, que tomava muita pinga e ficava trololó. Chegava em casa, ali enchia de porrada, ficava toda inchada, o óleo começou a subir. Foi pra cozinha, pegou a faca de corte, tava cheirando a morte, começou a esfaquear. E cada golpe que Maria dava, lembrava de uma porrada que vivia a receber. E cada corte que Maria fazia, lembrava da agonia, sua alma não vai esquecer. Morreu pra se salvar.